Paulo Salvador, bom dia. É o Tango Mike Índia. Tango Mike Índia, prossiga. Solicitando autorização para reboque do pátio 3 até o fim de número 8. Inicie o reboque no pátio 3 e reporte para ingressar no pátio 1. Ok. Seguinte, mantendo a escuta. Boa noite no meia, sem identificação. Desse motinho 050, chega da manhã. 050, boa noite, né? Controle, gol no 8 no meio, é possível voar o 369? Principal até a ponte do número 8. Autorizado, pode prosseguir. Reporte no término do reboque. Informação Bravo, 3520, Aracaju. 3520, Aracaju, cita protocópia. Aracaju no 90, decola no 0 com curva esquerda, saída Pucajamo, depois direto Caju. Frequência do controle em 1119, decimal 8, 1198, a torre em 1895. Seu transponder 5025, TAN 3520. Então, conforme a 90, Pucajamo Aracaju, 5028, após a fortuna, para a decolagem, torre 295. Correto. Fome, pronto. Correto. no meio, adensa para 2.500 pés, o ajuste no 009. Reporte na final. 2.500.009, voo no 8 no meio. Salvador, Tank Mike Indy, já finalizado o reboque, muito bom dia, obrigado. Bom dia, de nada. 8.6, complete final, chame torre 1 no 8, decimal 95. 8.95, obrigado, igual 9 também. Oi, Salvador, gol 18 no meio, final, baixada travada, pista 1-0. 18 no meio, ciência de pouso, vento 1-0 graus, 1-2, não é? De pouso, gol 18 no meio. Oito no meio, solo aos 2-2, direita 1-2-9, só. Direita 2-9, solo. Boa noite, ó. Boa noite, boa noite, eu não me livrando essas coisas. 8 no meia, boa. Táxi em frente, Alfa Juliette até o portão 5. Frente, Alfa Juliette 5, boa noite no meia. Autorizado, repórter táxi 3520. Voltará, autorizado, está 3520. partiu para 3520, POB 144, 1h55, alterando a Recife. 4455 Recife. 144, 1h55, alterando a Recife, da 3520. Autorizado, táxi, direita, Índia, até o ponto de espera da 10, lá 1895 com a torre, ajuste 1009, bom voo. Direita, Índia, até o ponto de espera da 10, lá 1895 com a torre, está 3.0, obrigado, muito bem. Salvador, boa noite, tá 3520, pronto. 3520, boa noite. Está autorizada a decolagem da 10 vento 070 graus 099. Gente, autorizada a decolagem da 3520 decolado aos 37, chame o controle 19.8. 19.8, obrigado, tenha um bom dia, tchau. Comente. Controle Salvador, volta 3520, passa 2-100, curvando à esquerda na Fuca. 3520, vigilante, suba e mantenha 190. 190, 3520. Delta 3520. Ah, passando 142 para 90. Gente, aguarde isso, é diferente. Ok. Zero, chame Recife na frequência 1268. 265, obrigado, bom dia.